Aniversários da Pátria. O programa a seguir tem conteúdo, apresentação e produção independentes, sob a responsabilidade dos seus idealizadores. Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Produção e apresentação do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Bom dia. Entrando no ar mais uma vez o programa Mulheres do Sertão. E agora são exatamente 9 horas e 38 minutos. Eu quero dar o bom dia para todo mundo, para todas as mulheres, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que participaram da manifestação da greve geral ontem, que eu já ouvi os dois programas que nos antecedem, que falaram bastante, né, dessa greve, de como foi. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas hoje o programa Mulheres do Sertanejo, além de falar do ato da greve geral de ontem, a gente tem um outro tema que é muito interessante e importante para as mulheres, porque no dia 27 de abril foi o dia das trabalhadoras domésticas. E para comemorar esse dia e para marcar essa categoria, né, a gente parte do programa de hoje também vai tratar e dos problemas e da luta das trabalhadoras domésticas nesse país. Quero dar um bom dia para as minhas amigas Jurema, minhas amigas da Serra do Inácio, as minhas amigas de lá de Granito, que eu, com certeza está me escutando, e todas as amigas que sempre me encontram na rua. E as que são amigas e as que só são conhecidas, né? Porque tem muita gente que vem falar comigo só porque me escuta no programa de rádio. Então eu desejo um bom dia. Bom dia para minha amiga Cidinha, minha companheira de programa. Bom dia, Vera. Bom dia, tudo bem? Você que está ouvindo a gente aí também, acompanhando na região do Araripe ou nas redes sociais. Seja bem-vindo, tenha uma ótima manhã. E que vem aquela mensagem de consolo e de conforto que sempre apresenta aqui no programa, né? A gente espera, né? É bom poder e ouvir. E hoje a gente vai estar com a participação de Maria Augustinha, que é a nossa companheira de luta, que muita gente conhece, né? Que ela é a presidenta do Conselho do Desenvolvimento Sustentável, não é? E que vai estar conversando com a gente sobre a movimentação de ontem. Mas agora eu quero que ela dê o bom dia para quem ela gostaria de dar. Bom dia, Augustinha. Bom dia, Vera. Bom dia, Cidinha. Bom dia aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E meu bom dia especial a todas as trabalhadoras, seja ela do campo ou da cidade. Eu quero aqui também dar meu bom dia, um bom dia especial às famílias que eu acompanho. Eu acompanho 53 famílias no Projeto Sertão Leiteiro e a vocês todos um bom dia. Também as associações, né, de agricultores, que mais daqui a pouco tem um recadinho para vocês. Então, meu bom dia especial a todo esse povo. Lembrando do recadinho, eu acabei de encontrar ali minha querida, minha amada Dona Jacira, né, de lá do Jacaré. E aí ela me convidou para uma vaquejada que vai estar acontecendo hoje, lá no Jacaré, na comunidade do Jacaré, que é uma organização organizada por Chiquinho, né? Então eu estou fazendo o convite, quem mora perto, quem gosta desse tipo de atividade, de lazer, hoje tem sim vaquejada lá no Jacaré. E como eu tinha iniciado o nosso papo hoje, né? A gente... vamos dividir o programa hoje em dois grandes temas, né? A greve geral de ontem, né, que aconteceu em todo o país, não só nas grandes capitais, mas também nas cidades dos interiores. Comprovadamente aqui foi um exemplo, né, mas a gente está articulado com todo o estado e com algumas cidades do país. Então a gente teve notícia, né, que teve manifestação em grandes cidade em grande tamanho, né? Na minha cidade, Recife, teve uma grande passeata. Eu estou muito orgulhosa de de ser dessa cidade, de ter esse povo tão combativo. A gente teve 100 mil pessoas na rua do Recife, né? Então, cada um fazendo sua parte. Eu via minhas amigas, minhas companheiras, minhas filhas nas atividades, os parentes próximos, né? Então, estou muito feliz. E agradecida principalmente ao povo organizado, ao povo que quer mudar, né, essa situação que está se desenhando, né, no nosso país. Então, a gente acredita que só na rua, né, a nossa força está na rua, é só na rua que a gente impressiona. E eu fiquei muito contente com o resultado que teve, né? Aqui também a gente teve uma bela manifestação, e com bastante gente, né? Eu não me arrisco a dizer o número porque eu não sou boa nisso, mas teve bastante, eu fiquei muito feliz com isso. E nós e a gente do Movimento de Mulheres fizemos a nossa parte, damos a nossa contribuição e deixamos nossa marca lá, cantando, vem pra luta, vem, sem temer, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre essa história que já vem sendo conversada. Desde manhã, que eu ouvi num programa do Catinga, desde as 7 da manhã, foi sobre a greve de ontem, né? Depois o outro programa do sindicato também falaram sobre isso. E a gente, que não poderíamos deixar de falar, a gente trouxe a nossa companheira Augustinha para justamente falar da sua impressão. Mas primeiro a gente vai botar uma música para a gente respirar, começar o dia bem, né? Pensando que, apesar de tudo, amanhã é um novo dia. Voltando ao nosso programa, agora são 9 horas e 45 minutos. E 49 minutos. É meu óculos, eu preciso trocar. E voltando, eu quero dar, para não esquecer que eu já recebi mensagem aqui, quero dar um alô para minha amiga, companheira de movimento, que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que mora em Passagem de Pedra, Valdirene, que ela está dando os parabéns às afilhadas dela, parabéns às afilhadas de Valdirene, Paulinha, que fez aniversário ontem, lá de Passagem de Pedra. Aí, Valdirene, obrigada pela sua audiência e qualquer questão pode mandar. Agora a gente vai começar a nossa conversa, nosso bate-papo com Maria de Augustinha, né? Que participou ontem da atividade, que muita gente conhece ela, que é presidenta do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do município, não é isso, Maria de Augustinha? E que ela vai contar e vai falar sobre as suas impressões. Bom dia, Maria, mais uma vez. Bom dia, Vera. Maria, me diga qual o resultado que você acha que a gente teve ontem nas ruas? Você acha que deu para impressionar, pelo menos deu para impressionar a população de Uricuri? Vera, no meu ponto de vista, deu, né? Se o movimento foi um movimento muito bom, né? Uhum. Muita gente na rua, muita gente participando, né? Foi muitos movimentos. Acho que nesse movimento de ontem, nesse ato, o que mudou dos outros é que tinha bastante movimento. Então, tinha o Sindicep, tinha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tinha o Sindisaúde, tinha as associações, tinha o conselho, tinha várias entidades, tinha as ONG, né? Então, tinha um movimento de mulheres, isso foi muito bom. Eu vejo assim, com relação ao comércio, ontem a gente falou muito por conta de que a CDL botou aquela nota em que intimidou o comércio para que fechasse as portas, né? Mas eu vejo que foi muito bom, assim, porque a gente via comerciantes que acenavam para a gente, pessoas que trabalham no comércio. Registrando aquele momento, de uma certa forma, aquilo foi um apoio ao movimento, né? A gente sabe que ainda tem essa dificuldade, mas a gente foi recebido na hora que a gente ia passando na Antônio Pedro, aquela senhora que fechou o comércio dela, foi muito importante. E a gente vendo assim, no Brasil inteiro, o Brasil parou, né? É tanto que as redes, os canais de televisão que não querem divulgar, né, o que é do povo, mas ontem teve que divulgar, né, teve que divulgar que o Brasil parou. E ontem à noite a gente vendo o ministro da Justiça falando, a gente vê que eles não vão querer repassar a preocupação que eles têm, né? Mas o que eu achei interessante com relação ao que o ministro disse é que o povo tem que se sacrificar por conta, porque tem que ter uma reforma para lá na frente ter, senão vai ter desemprego, não vai ter como pagar, né? Então, o que a gente vê interessante é que por que que não há uma reforma, não há uma mudança para eles, os ministros, né? Os políticos, os que têm, os grandes empresários que devem à Previdência, que não pagam, né? Então, acho que nós estamos de parabéns. Quando eu digo nós, todos nós estávamos lá, né? Uhum. O povo está de parabéns, o povo de Uricuri, do Araripe, que depois eu vi nas redes sociais os vários municípios aqui do Araripe que pararam, que foram às ruas. Então, a gente está de parabéns, mas eu vejo também que a gente ainda precisa de muito mais luta. Está bem forte. Nós precisamos estar fortes e firmes e bem articulados, porque no meu ponto de vista, essa luta começou agora, né? Porque quem ouviu o Jornal Nacional viu que Michel Temer disse que vai continuar. Ele só mudou porque não tem tanta pressa, mas que por conta dessa pressão, né? Eles dizem que não foi atos assim isolados, Mas a gente sabe que já mudou, né? Que ele estava com pressa, que ele estava... Mas ele está vendo que o negócio não vai ser bom para ele, né? Não está bom para eles. Então, a gente vê quando ele fala que os movimentos sociais foram um movimento tímido, mas que não foi. 40 milhões de pessoas na rua, né? Não é pouca coisa. E o comércio e as ruas tudo parada, como nas capitais. Então, eu vejo assim que a gente precisa estar bem mais articulado. Nós ainda vemos... Tinha muita gente na rua ontem. O que é que você acha, Maria? Maria de Agostinho, se... O que é que a gente precisa para ficar mais articulada nessa região? Porque eu também ontem participei, né? Como eu tinha dito antes, participei do ato, tinha muita gente, mas poderia ter mais, não poderia, não? Poderia ter mais. A gente vê aqui, nós, os trabalhadores rurais, os agricultores, tem 12 mil agricultores com DAP, né? Agricultura familiar. Então, se a gente for olhar, então a gente, o número ainda está... Não dá para a gente ficar acomodado, foi um número bom, mas precisaria ser muito mais, pela gravidade do problema que nós estamos enfrentando, porque não é brincadeira as reformas que vêm aí, que vêm prejudicar todo o povo. Então, diante da gravidade do problema, eu avalio que precisa que a gente discuta mais e se articule para que no próximo ato tenha bem mais gente do que esse, né? E para a gente, como você me perguntou, para a gente se articular, eu vejo que os movimentos sociais, o movimento sindical, precisa sentar, avaliar, né? Que para a gente ter uma luta e para a gente ter sucesso, a gente tem que sempre avaliar. Avaliar os pontos positivos e avaliar também os negativos. A partir daí, nós vamos melhorar, né? Eu também acho, Maria. Eu acho que a gente precisa... Claro que a gente tem que ressaltar o que foi bom, certo? Mas nada é bom 100%, não é? Exatamente. A gente sempre precisa melhorar. Uhum. E eu acho que a gente precisa sentar, né? Principalmente os movimentos que pensaram, que no primeiro momento puxaram essa atividade, esse ato, precisa sentar e avaliar, mas avaliar num propósito que para o próximo, para ser melhor, entendeu? A gente vê que poderia, assim, eu fico olhando, ontem eu estava no meio de coisa e estava imaginando, dizendo assim, as escolas fecharam, né? Uhum. Mas a gente tinha pouca professores participando e tinha poucos alunos, né? Claro que isso, se os alunos e os professores, claro, se cada um fosse, era mais uma pessoa, né? E aumentaria o ato. E eu não estou querendo botar a culpa. Eu acho que a gente precisa pensar como mobilizar ante essas pessoas, certo? Não só avisar, não só fechar, mas a gente precisa fazer o que a gente chama de trabalho de formiguinha. Fazer conversa sobre a importância desse momento político, não só quando a gente vai para a rua, mas antes. Então, passar. Então, a gente precisa avaliar também os nossos métodos de articulação, né? Porque para depois não estar dizendo, não, mas vou só botar a culpa em quem não foi, né? Que também é isso, porque... as pessoas precisam entender, e muitas pessoas não vão para essas mobilizações porque elas não acham que vai ser atingida, né? E não é porque elas... é porque elas não acham mesmo, né? Então, elas não estão dentro do movimento social que faz essa leitura, porque as informações que elas recebem também são da grande mídia, que tenta desqualificar esse movimento que a gente faz, né? Tenta dizer, por exemplo, a grande mídia pega o tempo inteiro fazendo propaganda de como é bom a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência é necessária, né? Então como as pessoas, a grande maioria, vê essa grande mídia, né? Então faz o seu julgamento por essa informação. Exatamente. Aí é onde eu vejo que a gente tem que fazer esse trabalho que você está dizendo, né? A gente tem que levar nas associações, nas igrejas, nas reuniões, e fazer com que os trabalhadores, tanto do meio rural como da cidade, nas periferias, e fazer entenderem que a quem é que vai ser prejudicado realmente com essa reforma, que na verdade é só o povo, né? E que a gente também resgatar a história, porque nós já passamos por momentos onde teve essa ameaça, né? Onde os trabalhadores rurais nem tinham direito à aposentadoria. E a gente foi à luta, foi às ruas, mas existia essa discussão na base, né? Em cada comunidade, para que o povo entendesse o problema, né? E quem realmente vai ser prejudicado. E quando se fala, então, da juventude, aí é mais preocupante ainda. Por que, Maria, tu acha que a juventude é mais preocupante? A gente tem juventude organizada aqui, não tem? Temos. Na região? Temos. Agora, se a gente for olhar o número de jovens, ontem eu fiquei muito satisfeita com tantos jovens que estavam naquele ato, né? Inclusive jovens que estavam pegando no microfone ali no semáforo, falando, animados. Mas se a gente for olhar, ainda são poucos. Tem muitos jovens, como você falou agora mesmo, que eles usam as redes sociais e o que é que é introduzido para eles. É só aquilo que a mídia repassa, né? E a gente precisa repassar o que realmente os jovens precisam saber, que foi no tempo meu, no seu, eu acredito, né, no Decidinha, quando nós éramos jovens. Então, tinha essa preocupação de fazer com que traga os jovens para os movimentos, traga os jovens para os movimentos sociais, traga os jovens para essa discussão, né? Porque a gente está vendo um vazio muito grande do jovem em tudo. Isso é na igreja, isso é nos movimentos sociais, isso é no trabalho na agricultura. Então, eu vejo isso como muito preocupante, porque quem vai ser realmente prejudicado são eles. Eu mesmo vou ser prejudicada, mas eu já tenho lá minha idade bem mais avançada, né? É mais jovem. É jovem há mais tempo. É. Né? Mas eu estou na luta, porque eu acredito que a gente tem que estar, né? E pelas gerações futuras, pelos meus sobrinhos, pelos meus filhos, meus netos, por todo o povo, né? Porque a gente não pode lutar só por si, mas a gente tem que lutar pela coletividade, por todo o ser humano, né? Acabou de chegar aqui a nossa companheira de programa também, Gésia Cristina, que também participou, estava ontem lá, fazendo parte do coral das mulheres. E aí a gente quer ouvir de Gésia a impressão dela que ela teve ontem, né? Bom dia, Gésia. Bom dia, Vera. Bom dia, Cidinha. Bom dia, companheira aqui presente. Bom dia a todas as ouvintes e os ouvintes do programa Mulheres do Sertão. Estava ansiosa, né? A gente vai dar aula, mas aí fica pensando no programa, nas nossas ouvintes e de saber que pode, de alguma forma, estar contribuindo. Vera, estivemos juntas, né? Nós, mulheres guerreiras, tantas outras e companheiros também, nesse momento tão importante, tão necessário, né? Eu estava aqui ouvindo a voz da companheira e nos desperta também essa preocupação, né, de estar trazendo cada vez mais, conscientizando o jovem, né? É preciso que se faça uma reflexão e que se pense, que se veja a história, né? Há nem tanto tempo atrás nós não teríamos nesse direito de estar nas ruas, né, protestando contra esse golpe que foi nos dados e que todo dia só é crescente, né, as estratégias que esse governo ilegítimo tem para tirar nossos direitos. Então, assim, é preciso realmente a conscientização. Tinha muita gente ontem aqui, né, na parada, mas se a gente for refletir, era para nenhuma pessoa estar dentro da sua casa, nenhuma pessoa estar no comércio, estar conosco. A amplitude dessa reforma, do estrago e das percas de direitos que nós temos, que nós estamos a cada dia tendo mais. Quando a gente para, eu e Vera, a gente tem um costume de ficar, a gente toma sempre café junto e a gente fica mastigando essas histórias e a gente se entristece muito, fica muito angustiada, porque o cenário, ele não é um cenário bom, não é um cenário fácil. A gente, por enquanto, está conseguindo, saímos aqui às ruas, mas muitas outras pessoas em cidades maiores saíram às ruas e foram recebidos com bombas, com balas de borrachas. E daqui a pouco a gente não vai mais conseguir sair. A gente tem que pensar e a gente tem que lutar e a gente tem que se unir. E se a gente não partir para a luta realmente, e aí não vão ser só esses direitos que vão ser tirados da gente, não. E a juventude, como diz você, eu também já sou jovem há mais tempo e me preocupa muito, né? Pelo meu filho, pelas pessoas que vão vir, né? Que estão aí para entrar, para descobrir, digamos assim, a vida e que vão ter, não vão ter esses direitos. A gente fica assim, só respirando. Essa semana foi uma semana difícil, né? Pra gente que tá envolvida nos movimentos sociais, né? Porque teve a história dos índios lá em Brasília, né? No dia 24, que os índios fizeram sua caminhada pra lá e foram... Teve confronto, né? Entre a polícia, a guarda e os índios, né? E aí você pensa na situação do povo indígena, né? Que era o povo que legitimamente é dono dessa terra e hoje, para ter um pedaço, tem que estar brigando, né? E os cara pálida tem que estar querendo dizer: essa terra é minha. Teve isso, teve a primeira passagem da reforma trabalhista, né? Que foi a primeira aprovação da reforma trabalhista, ela agora vai para o Senado, né? Que nos coloca numa situação muito difícil enquanto trabalhadoras e trabalhadores, né? Tirando direitos que foram conquistados com muitas lutas. Tem direito, desde garantindo um direito que está desde 48. Então a gente está num momento difícil, né? Essa semana mesmo teve um dia que eu disse para minha companheira Jéssica, dizendo assim: hoje tá difícil ser feliz, viu? Tá difícil porque, além de toda a conjuntura, de tudo que acontece no cotidiano, na região, né? Essa semana foi uma semana também de mata-mata nessa região aqui, né? Morreram não sei quantos, né? Tá um absurdo. Aí tem uma violência crescente e você... E a grande maioria da população tem acesso à informação pela grande mídia, que nos criminaliza, né? Porque a grande mídia, ela fica o tempo todo dizendo que nós, que estamos na rua protestando contra essas reformas, é que somos os baderneiros, os, né? Culpados, né? E os culpados. E a gente está na rua para pressionar esse governo ilegítimo, né? Que a gente não reconhece como nosso governo. Das atitudes das reformas que ele está querendo implementar, né? E algumas já implementadas. Às vezes eu fico dizendo, eu achava que eu não ia. Eu, como Maria também, entrei no movimento muito jovem, e aí a gente só vinha numa crescente de ganhar coisas, né? Porque desde 88, com a Constituição Cidadã, você vai progredindo para a coisa. Na Constituição de 88, a gente garantiu muitos direitos. As expectativas eram de crescimento, de melhoramento, né, Vera? E você chega... Aí você chega agora, nessa história, 2 anos, parece... A gente não tem descanso do movimento, dos movimentos sociais, porque a cada dia você dorme com uma paulada, acorda com outra, né? E a gente armar estratégia para enfrentar, né? Como a gente ainda não decidiu pela luta armada, né? Não, então, vamos ter que ir pra rua gritar. Ontem mesmo, da manifestação do Rio de Janeiro, as minhas amigas do movimento feminista lá, que estavam na manifestação, a polícia bateu muito, teve bomba, teve bomba de efeito moral, teve tiro de borracha, então também não é muito, não é facinho não, né? E essa história de dizer, não, mas é porque a gente faz um movimento pacífico, né? Eu quero ver até quando a gente vai conseguir manter esse movimento pacífico, né? É claro que eu sou completamente a favor da paz, mas uma paz que me oprima eu não quero. Também não. Então aí, Maria, então A gente vai aproveitar e agradecer. Eu quero que você diga, dê suas recomendações finais. Eu agradeço a você, porque eu sei que você estava numa reunião, né? E aí eu disse, não, você sai da reunião e vai lá um pouquinho. E aí por isso que a gente está fazendo a despedida de Maria de Agostinho agora, né? Agradecendo. Muito obrigada pelo seu empenho de ter vindo aqui. Vera, mas antes de agradecer a vocês, eu gostaria ainda de falar um pouquinho. Fale. Né? Eu gostaria de lembrar que, como você falou da luta, a gente hoje, todas as conquistas que nós temos, desses direitos, foram com muita luta, muito sacrifício, muito sangue dos trabalhadores, das organizações, né, que lutaram por isso. E que a gente tem que dizer isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem e acham que foi tudo o governo que nos deu. E governo não dá nada a ninguém, se a gente não for buscar, né? Então, até mesmo eu sempre digo, o governo Lula e o governo Dilma é fruto da luta do povo brasileiro, né? Que botou lá um governo que estivesse ao lado do povo e que escutasse o povo. E aí vem o golpe, né? A gente, em 81, 82, 83, nós travamos uma luta muito grande com relação à Previdência, que até então não tinha a aposentadoria, ele só tinha para o homem até com 70 anos de idade, que era conhecida como aposentadoria pé na cova. E naquela época, o ministro, ele formulou um projeto de lei, onde inseria aí os trabalhadores, os agricultores, equiparando aos urbanos. E aí foi onde os movimentos sociais, os trabalhadores viram que não dava certo, que era onde o agricultor teria que pagar 2,5%. Né? E agora volta, 25 anos depois, volta tudo isso. Então, eu tenho meu recado aqui para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que a gente não pode se calar diante disso, e que a gente tem que ir para a luta. E se tiver que morrer alguém, vai ter que morrer, né? Porque a gente sabe que isso é antigo. No Antigo Testamento, a gente vê aí a luta do povo hebreu contra a exploração, a escravidão. E isso continua. Então, a luta tem que continuar. Nós temos que ser firme e forte. Se tombar alguns dos companheiros, alguns de nós, que tombe, né? Mas que a gente não pode ficar calado, né? Diante de tanta injustiça, quando esse povo que está aí, os governantes, eles têm tanto dinheiro e um trabalhador que recebe um salário mínimo, que isso não dá nem para o café de um deputado, de um senador e de um presidente da República, tomar um café com 800, 900 reais, e a gente ser penalizado, enquanto que eles não vão ser penalizados. Então, a gente tem mais é que ir para a rua, tem mais é que fazer a discussão com todo mundo e se organizar para a gente enfrentar esse bicho que está aí, que eu acho que é a tal besta que tem na Bíblia, a besta fera, né? Que dá sete cabeças. E para finalizar, sete chifres, né? E para finalizar, eu só quero aqui avisar aos representantes, os membros do Conselho, que dia 4 nós temos a reunião do Conselho. E que todo mundo chegue às 8 horas. A gente vai ter de 8 às 10 a Assembleia Ordinária. E de 10 às 11 nós vamos ter a primeira convocação da Assembleia Extraordinária, onde a gente vai discutir o Estatuto. E aí eu convido mais uma vez, convoco todos os membros do Conselho, né, para que dia 4, agora na primeira quinta-feira de maio, a gente esteja todos no Sindicep, vai ser no auditório do Sindicep. Então, agradeço aqui a você, Vera, por ter me convidado, a Cidinha, a Gésia, né, que fazem esse programa. Foi muito bom estar aqui hoje. E agradeço a Rádio Voluntário, agradeço a Deus em primeira mão por estar aqui, né? E um bom dia a vocês e um bom dia a todos. A gente é que agradece, viu, Maria de Agostinho? É muito bom ter pessoas assim e sinta-se... E para vir nesse programa não precisa ser convidada, basta vir, viu? Esse programa é nosso. É, e a gente continua o programa, vamos com música e depois a gente volta com a segunda questão do hoje, que é 27 de abril, Dia da Trabalhadora Doméstica. São 10 horas e 18 minutos e agora a gente vai, a Cidinha vai ler uma homenagem que o senhor Mariano nos deixou aqui, nos blindou, né, com um lindo texto sobre o Dia Nacional da Mulher. É, obrigada, senhor Mariano. Pois é, Vera, e é sempre um momento muito prazeroso a gente falar, né? Ele deixou esse texto já relatando que no dia 30 de abril se comemora que é amanhã o Dia Nacional da Mulher. Então é mais um dia para a gente celebrar, né? Uhum. Ele disse, na época da ditadura militar era proibida manifestações. Foi criado no Brasil então o Dia Nacional da Mulher. A data foi escolhida 30 de abril para homenagear Jerônima Mesquita, né, que ao lado da amiga Berta Lutz, lutaram pelo direito da mulher, a igualdade salarial, votar e ser votada, de 1922 até 1932. Em 1934, lançaram um manifesto à nação chamado de Manifesto Feminista. Em 1947, ao lado de um grupo de companheiras, fundaram o Conselho Nacional das Mulheres. No Brasil, só homenageiam as mulheres quando queimam ou alejam a mulher. Mas, na verdade, o Dia Nacional da Mulher. E as mulheres merecem ser homenageadas todos os dias pelo muito que elas fazem. Obrigada, seu Mariano, mais uma vez. Muito obrigada, seu Mariano. Uma bela referência. De fato, Berta Lourdes foi e é uma grande referência para nós do movimento feminista. E falando em grandes mulheres, né? Como eu tinha anunciado antes, dia 27 de abril é o Dia da Trabalhadora Doméstica. Um dia da maior classe de trabalhadoras do Brasil, né? Me parece que no Brasil inteiro tem, segundo pesquisa, 7 milhões, veja quanta gente, 7 milhões de trabalhadoras domésticas. Claro que todas essas trabalhadoras não têm os seus direitos garantidos. Mas a gente, vamos ouvir agora uma grande mulher, uma lutadora, né? Que é militante do movimento feminista, mas que é trabalhadora doméstica, que atualmente é presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Recife, região metropolitana, e também está como diretora da Federação das Trabalhadoras Domésticas a nível do Brasil, que é minha amiga queridíssima, chamada Luísa Batista, que nos mandou um áudio que a gente vai ouvir agora, né? Para discutirmos e vermos como a situação da trabalhadora doméstica. Bom dia, Vera Guedes. Bom dia, companheiras que estão ouvindo nesse momento o programa Mulheres do Sertão. É com grande alegria que eu estou retornando a esse programa, né? Para falar um pouco da categoria que eu represento agora a nível nacional, né, que acumulei também a presidência da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRADE. No dia 27 de abril, quinta-feira passada, foi comemorado o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. É uma categoria que tem uma história de luta muito longa. Foram 80 anos de luta. Nesses 80 anos, o primeiro direito conquistado tem só 43 anos, que foi a Lei 5859, que garantiu a carteira assinada para nossas companheiras, né? Para mim também. E foi um marco a luta, porque o Brasil está vivendo um período de ditadura muito violento, e mesmo assim a luta e a persistência daquelas mulheres que deram início a essa luta gigantesca e grandiosa e gloriosa conseguiram a aprovação da Lei 5859, contando também com o apoio da Igreja Católica e dos movimentos sociais. Em seguida, a luta foi para que a gente tivesse direito ao salário mínimo, porque quando a nossa lei foi aprovada, a nossa carteira era assinada sem direito ao salário mínimo. O empregador acertava um valor que poderia ser mais ou para menos do que o salário mínimo nacional na época, e então ele assinava a carteira. Por conta disso, a contribuição previdenciária das trabalhadoras domésticas tinha apenas o recolhimento de 7,95% do valor que era pago à trabalhadora e que era recolhido apenas pelo empregador. A luta persistiu por muitos anos, e aí na Constituição, em 1988, obtivemos alguns avanços, como a obrigatoriedade de registrar a carteira com salário mínimo, direito a férias de 20 dias, né? Mas a gente brigava por férias de 30 dias, direito a aviso prévio, vale transporte e 13º salário. E aí também, na Constituição de 1988, foi permitido à categoria se organizar em sindicato. As lutas que eram travadas naquele momento, até então, eram travadas por associações, né? Quem era, as trabalhadoras domésticas, elas eram organizadas em associação de trabalhadoras domésticas, não era sindicato. Depois foi garantido o direito das trabalhadoras se organizar em sindicatos, e o sindicato aqui de Pernambuco teve como primeira presidenta aquela que deu início à luta das trabalhadoras domésticas aqui no estado, que é a Lenira Maria de Carvalho, mas que contou muito com a participação e o apoio das outras companheiras, a Nila Cordeiro dos Santos, a Eunice Antônio do Monte, Maria do Carmo Silva, Amália Maria Lopes, Lourdes Feliciano, Janete Neves, Maria José Fidelis, Maria José Barbosa, enfim, eram muitas, e como eu não conhecia o sindicato nessa época, eu realmente não recordo do nome de todas. Mas a gente organizada em sindicatos, aí em todos os estados, né, o Sindicato de Pernambuco vai completar agora no mês de novembro 29 anos. É o mesmo tempo que tem a atual Constituição do país. Então, os outros estados do país foram se organizando em sindicatos logo em seguida, né? Isso contribuiu muito para que as trabalhadoras domésticas, aquelas que estavam presentes no sindicato, se organizassem e conquistassem os direitos e fizessem valer esses direitos. Então, eu consegui ficar no sindicato, chegar no sindicato, aliás, em 2009. Só que quando eu cheguei em 2009... Vera, eu já estava aposentada, né? Porque eu tive um problema de saúde e aí eu me aposentei. E fiquei como presidenta do sindicato, onde estou até hoje. Mas antes eu já tinha participado de um curso que o sindicato, junto com a parceria de outras entidades governamentais, CEPIC, a Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial, a Secretaria Nacional de Mulheres, que tem o mesmo status, né? Tinha o mesmo status de ministério, o governo federal, o Plansec, e aí foi construído um projeto piloto chamado TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Esse projeto, ele foi um projeto piloto que aconteceu em 7 cidades, Campinas, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Salvador, Sergipe, Recife e São Luís do Maranhão. Então, eu fiz esse curso, né, o TDC, que tinha elevação de escolaridade e a qualificação profissional. E fiquei sócia do sindicato e continuei na luta. E no mesmo ano, em 2006, quando eu estudava o TDC, fazia o TDC, teve o 9º Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas, cuja homenageada foi aquela que iniciou a luta realmente no ano de 1936, que foi a senhora Laudelina de Campos Melo, que é a patrona, a grande benfeitora das trabalhadoras domésticas, né? Que foi quem deu início à luta lá na década de 30. Então, Vera, eu fui na qualidade de delegada, né? Eleita em assembleia, no sindicato. E para mim foi muito gratificante, eu aprendi muito. Só que quando termina um congresso, a gente sempre vota onde será o próximo. E aí, eu, na minha pouca experiência, votei que o congresso fosse realizado aqui em Recife. Então, foi bem engraçado, Vera, porque eu simplesmente não me dei conta que eu poderia um dia estar no sindicato. E aí o congresso seria, o 10º congresso seria em 2010, mas aí foi ano de eleição, era também um ano bem atípico, porque estava tendo conferências internacional, né? promovida pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil estava indo com uma delegação de 6 trabalhadoras, 6 dirigentes sindicais, para essa convenção tripartite, né? Conferência, aliás, tripartite. Mas voltando um pouco em 2006, foi em 2006 que o presidente Lula assinou a Lei 11.324, que garantiu às companheiras trabalhadoras domésticas a estabilidade da grávida, né, da trabalhadora grávida, a obrigatoriedade dos feriados. Muitas trabalhadoras ainda não sabem da questão dos feriados. Toda vez que tem um feriado, o sindicato sempre tem muitas ligações para saber se aquele dia realmente é feriado e se as trabalhadoras domésticas têm direito. Não só as trabalhadoras domésticas ligam para saber dessa informação, como as empregadoras, sendo que já tem 12 anos, aliás, 12 anos não, 11 anos, que é lei o direito aos feriados. As férias que a gente tinha direito, os empregadores falavam apenas 20 dias. E o sindicato sempre brigou para que essas férias fossem de 30 dias, como os demais trabalhadores. Então, a Lei 11.324 garantiu a obrigatoriedade das férias de 30 dias, com a remuneração de um salário e mais um terço sobre o valor do salário. É essa a remuneração correta das férias, né? Por exemplo, a trabalhadora vai sair de férias no mês de maio, então ela recebe o salário de férias quando ela termina de receber o mês de abril. Quando ela sai de férias, ela recebe o mês de abril, né? Que trabalhou, recebe o salário das férias, que é um salário mais um terço, e vai ficar os 30 dias em casa, os 30 dias do mês de maio, porque o dia primeiro é feriado, então não vai contar para ela sair de férias no dia primeiro, ela vai sair de férias no dia 2 e as férias encerram no dia 31. Então é muito importante, Vera, que a gente esteja nesses espaços para a gente falar dos direitos que as companheiras têm e muitas vezes elas desconhecem. Então, de lá para cá, a gente, além de estar organizada em sindicatos, temos também a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que é a FENATRADE. Temos também a participação na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços. Estamos também na CUT, mas, principalmente, todos os sindicatos de domésticas estão inseridos, todos, todo o Brasil, eles estão inseridos nos seus estados a algum movimento social voltado ao feminismo. Nós, aqui em Pernambuco, nós temos uma parceria maravilhosa, uma parceria duradoura, que nasceu ambas ao mesmo tempo, que foi a fundação do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia, e o Sindicato das Domésticas, ou seja, é uma coisa que vem uma apoiando a outra, sendo que o Sindicato das Domésticas sempre teve a fatia maior de apoio, ou seja, sempre foi mais apoiado pelo SOS Corpo. E temos também o Fórum de Mulheres de Pernambuco. Nem sempre a gente está em todas as reuniões, mas nós somos parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco. O Fórum de Mulheres de Pernambuco, quando ele foi fundado, as domésticas estavam lá também, né, lutando contra toda forma de opressão e de violência contra as mulheres. Até porque nós, que vivemos dentro das casas, nós, trabalhadoras domésticas, que trabalhamos num ambiente privado, estamos sujeitas a assédio moral, assédio sexual e a violências. E a primeira violência que nós, trabalhadoras domésticas, sofremos é quando o empregador não respeita o nosso direito. Então, foi muito bacana estar com vocês no programa Mulheres do Sertão. E estar com você, Vera Guedes. Mandar um abraço para todas. Dizer às trabalhadoras domésticas que estiver nos ouvindo nesse momento que o dia 1º de maio é feriado, é direito. Pode haver uma negociação, sim, mas a trabalhadora doméstica que trabalhar no dia 1º de maio ou em qualquer feriado oficial, ela tem o direito de receber o valor de um dia a mais sobre o salário ou ter uma folga extra, sem ser aquela folga que ela tem toda semana, uma folga extra, que é a chamada folga compensatória. Eu espero ter contribuído com esse programa maravilhoso, Vera, e as ouvintes, né? E espero estar em outras oportunidades participando com vocês. Um abraço, bom fim de semana, bom feriado. E dizer para as trabalhadoras domésticas que o sindicato fica aqui em Recife e que nós estamos ali na Rua da Concórdia, número 977, em frente à sede do Galo. O telefone do sindicato é 3224-8529. Nós atendemos de segunda a sexta, no horário de 8 até 1 hora da tarde, para informações. E que nós temos reunião sempre no segundo domingo de cada mês, com a exceção, né, do mês de maio, porque é o Dia das Mães, o mês de agosto, que é o Dia dos Pais. Mas os outros meses do ano, sempre no segundo domingo de cada mês, a gente atende as companheiras a partir das 2 horas da tarde, a gente recebe elas para tirar dúvidas, tirar informação, fazer uma fala política, né? Principalmente contra esses retrocessos do qual toda a classe trabalhadora está sendo vítima e nós, trabalhadoras domésticas, vamos ser uma que vai ser mais prejudicada. Um abraço a todas, um abraço a você, Vera, foi um prazer. E o sindicato está sempre disposto a estar participando do seu programa. A gente é que agradece, Luiz, a sua participação, que sempre nos informa dos direitos das trabalhadoras, né? E eu espero que muitas trabalhadoras domésticas ouviram, né, a sua colocação. E a gente vai terminando, antes de terminar o nosso programa de hoje, que passou rápido, eu quero dar dois avisos. Primeiro, mandar um alô para as mulheres lá de Trindade que fizeram a formação com a nossa amiga Jurema Cláudia Chernofone, que estava essa semana lá em Trindade, no dia 26 e 27, fazendo a formação sobre os direitos sexuais e direito reprodutivo pelo Centro Nordestino de Medicina Popular. Então, alô, mulheres, muito obrigada pela audiência. E quero também dar um recado que me deixaram aqui na mesa, dizendo que Dona Cícera Rezadeira, ela não vai atender hoje. Não me pergunte onde Dona Cícera Rezadeira mora, porque não deixaram aqui. Só deixaram esse recado, dizendo que Dona Cícera Rezadeira, ela não vai atender hoje, só vai atender na próxima segunda-feira. E aí eu estou querendo agradecer a minha amiga Gésia, a minha amiga Cidinha, e desejar um bom final de semana, um bom feriado, e que o universo nos seja favorável para as nossas mudanças. Obrigada, Gésia. Acabamos de apresentar o programa Mulheres do Sertão, uma realização do Fórum de Mulheres do Araripe em parceria com o Caatinga.